ZYK 661, 750 kHz. Super Rádio Piratininga de São José dos Campos. Uma emissora do grupo Semidineme Jorge. Super Rádio Piratininga. A mais popular da cidade. São José dos Campos. 22 horas e 10 minutos. Agora você fará uma viagem com classe A. Para curtir, relembrar, reviver emoções e sentimentos. As músicas que fizeram história. Agora, no Classe A. Está no ar o nosso Classe A. Esse programa que traz as melhores canções do passado e nos faz viajar a um momento bom, a um tempo em que a gente foi muito feliz, com certeza. E nessa viagem a gente vai esquecendo muita coisa, vai ignorando por enquanto, porque a gente precisa sonhar, porque a gente precisa viver, porque a gente precisa se emocionar. Então vamos trazer as melhores emoções musicais para você. Sou Érica Monteiro, estamos juntinhos por 2 horas incríveis. O Classe A, então, está no ar para a gente ouvir. Para recordar, Classe A. Abrindo a nossa programação, Commodores, Still. Just a moment away, and I'm without you once again. You laughed at me. You said you never needed me. I wonder if you need me now. We play the games that people play. We made mistakes along the way. Somehow I know deep in my heart the pain, if I must say, it's deep in my mind and locked away. But then most of all, I do love you. so heavy on my mind. So many dreams that flew away. So many words we didn't say. Two people lost in a storm. Where'd we go? still. Para reviver emoções. Ouvimos Bobby Gentry, I'll Never Fall in Love Again, Bee Gees, You Should Be Dancing, Commodores Steel, para fechar o primeiro bloco, Nicolette Larson, La La La. No Classe A. Take a lot of love, but we won't Ouvimos então essa primeira sequência maravilhosa com Nicolette Larson, Bobby Gentry, Bee Gees e Commodores. Bee Gees foi uma banda formada pelos irmãos Barry, Robin e Morris Gibb. Eles fizeram um imenso sucesso desde 66 até o início da década de 2010. Sempre estiveram entre os maiores vendedores de discos de todos os tempos. Passaram por diversos ritmos musicais, do rock psicodélico às baladas, passando pelo country rock, disco, rhythm and blues, música romântica, terminando no pop rock moderno e tendo vendido aproximadamente 220 milhões de discos. Os anos 80 estão chegando daqui a pouquinho, fique na sintonia do Classe A. Estamos apresentando Classe A. Daqui a pouco a sua música para reviver o passado. Todo dia eu anoiteço ainda cortando a estrada. Vejo o sol no horizonte avermelhando tudo, eu sigo. De segunda a sexta-feira aqui na 750 AM, Brasil Caminhoneiro com Sérgio Reis, às 4:30 da manhã. Olá pessoal, aqui é o Sérgio Reis, eu também estou na Super Rádio Piratininga. O meu programa é o Brasil Caminhoneiro. Confira as informações das estradas, papo com os amigos da boleia e moda animada. É de segunda a sexta, às 4:30 da manhã. Abraço do Sérgio. Brasil Caminhoneiro. A Rádio Piratininga apresenta mais novidades, saúde e bem-estar, descobrindo novos caminhos da medicina, entrevistas exclusivas, a saúde levada a sério, saúde e bem-estar, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, com reprises aos domingos às 18 horas, saúde e bem-estar. Super Rádio Piratininga. 22:29. Os sucessos que marcaram histórias estão de volta para você ouvir. Classe A. Aportando neste momento aqui no Classe A, os belíssimos anos 80. Abrimos com Oingo Boingo, Stay. Try grandes sucessos. No Classe A. Is there a song they're playing, baby? Seems like so long ago. Supply, Even the Nights, Band of Gold, Love Songs Are Back Again, Stay, Oingo Boingo. Guns N' Roses fecha com Paradise City. I was the lonely one.

Uma viagem aí nos anos 80 com Guns N' Roses, Air Supply, Band of Gold e Oingo Boingo. Paradise City é uma canção que foi um dos singles de Appetite for Destruction, primeiro álbum de estúdio da banda Guns N' Roses, lançado em 87. Essa canção, segundo Slash, foi composta entre bebidas e violão dentro de uma van quando voltavam de um show em São Francisco. Slash, então, começou a tocar o que se tornaria a introdução. Finalizamos mais um belo bloco e daqui a pouco temos os anos 90 para você. Estamos apresentando Classe A. Daqui a pouco a sua música para reviver o passado. Já pensou se você puder conversar com três médicos ao mesmo tempo sobre alguma doença que você tenha ou que você queira evitar, sem pagar nada por isso? Você vai ter esse privilégio todos os sábados, das 8 às 9 horas. O programa médico de maior audiência da região, o Bom Dia Saúde. Você vai ligar para os nossos telefones 3941-9750 e 3942-9750 e vai conversar no ar com três médicos ao mesmo tempo. Avise os seus amigos. Bom Dia Saúde, com apresentação de Roberto Wagner de Almeida. Num oferecimento de Unimed, tenha tranquilidade ao seu lado. Tenha Unimed São José dos Campos. Apoio Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Super Rádio Piratininga. 22 horas e 49 minutos. Os sucessos que marcaram histórias estão de volta para você ouvir. Classe A. Nos anos 90, John Secada então abre aqui maravilhosamente com Just Another Day. Classe A, sempre a melhor emoção. We'll be right back.

Recordar. Classe A. Thank you. primeira hora do nosso Classe A foi encerrada com Firehouse. Ouvimos também The Corrs, Hathaway e John Secada aqui neste maravilhoso bloco dos anos 90. Love a Lifetime é uma canção tocada pela banda de rock americana Firehouse. Este foi o terceiro single da banda e o mais alto dos Estados Unidos, alcançando o quinto lugar na Billboard Hot 100 em setembro de 91. É também a primeira e mais popular balada da banda. Ela foi composta pelo vocalista CJ Snare e o guitarrista Bill Laverty. Esta canção é sem dúvida o motivo pelo qual o Firehouse é mais conhecido. O Classe A retorna daqui a pouquinho com a sua segunda hora. Me aguarde que eu volto em instantes para você. Classe A, volta em instantes, com mais músicas para você recordar.